Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Estamos ao vivo On Fire! Bem-vindos ao Papo de Bar Semanal, onde tudo de errado que se está na internet se encontra aqui. Hoje com uma equipe reduzida, o pessoal, por quê? Porque tem doente? Não, porque o pessoal é vagabundo mesmo e não quer vir gravar. Bando incompetente. Bando incompetente. Pessoal sem comprometimento. Eu estou aqui. Não sou profissional. Isso aí, estamos sem tímpanos também, né? Porque... Sem tímpanos, né? Tu deu, me deu um... Ele grita no microfone. Mais um susto, tava... Meio quase dormindo aqui. Ah, bom, pelo menos acordou. Ô, meu, você mora na rua, meu. O carro passando, o caminhão buzinando. Eu tô susto pra todo normal. Uns não vêm, outros dormem. É, ó, tu não tá muito, né? Não, tu não dorme direito há 5 dias, tá transando direto. Ai, não, pelo menos eu tô aqui, não sou comprometido. Pelo menos eu transo. Pô, não fala isso aí não, meu. Doeu aqui no coração, galera. Né? Pra gente que só transa com a mão. Nossa, faz... Tem gente comprometida. Tem gente comprometida. Amor próprio. Cala a boca. Tem gente comprometida que tá aqui. Estamos com ele, a sua ex-mendigo profissional do On Fire. O cara que abraça o cobertorzinho de madrugada, feito de retalhos, e fala: meu chuchu Ramon! Boa tarde, senhores, senhoras, senhoritas, e seja lá o que vocês senhor, acham. Senhor, senhora, senhoritas. Senhor, senhorita. Senhora? Senhora? Eu sou tipo a Kombi, a velha senhora. Ah, tá bom. É a Juventus. Não, mas a Kombi também. E também a guitarra. Essa morena sensacional, esse mulherão da porra. E Genara Badilha Regis. Tarde, gurizada. Ah, mas é uma expressão popular já. E também claro, temos aqui a participação silenciosa, mas essencial do melhor técnico de áudio que o Brasil já viu. O Matheus Scherer. O mito do Cartola, o homem. Meu Deus. O super saiyajin do áudio. O líder. Saiyajin. Até loiro ele é, meu. É o líder da liga jornalística do Cartola. Eu não tô tão mal, me recuperei agora, eu tô acho que em sexto. Ele tá 150 pontos na minha frente, meu. Como é que pode? Não, é que... Esse guri vai dar bom. Se eu tivesse um Cartola, seria bem pior. Eu estaria lá no último dos últimos. Mas uma coisa, nosso último cara lá, ele não joga, né? Por isso que ele tá em último. Tem que sair dali, inclusive. Mas, Ramon, temos uma notícia bizarra da semana? Não. Boa tarde, Ramon. Eu pedi pra você procurar. Ah, não. Por que és tão incompetente? Procuremos aqui. Porque eu não tinha nada pra fazer. Enquanto eu procurar uma notícia, eu vou fazer os nossos pequenos jabás aqui. Lembrando a todos que vocês podem mandar e-mail no onfirefw@gmail.com. E nossas redes sociais são Twitter, Instagram e Facebook, todas @onfirefw. Bem como vocês podem procurar os participantes, integrantes desse maravilhoso podcast. Nos redes sociais, aceitaremos todos e mandem nudes. Também temos que lembrar que estamos sendo hosteados, esse programa não é ao vivo, eu falei, estamos ao vivo, estamos gravando On Fire, né? Eu falei errado no começo. Exatamente. Estamos gravando em On Fire. Ainda no começo, eu tô me acostumando com essas ideias todas. Então, estamos sendo hosteados pelo Locomotiva 26, que é um site maravilhoso, com colunas, contos, notícias, análises, reviews, os caras são... Bota a palma aí! Uou, vinheta! Graça! Os caras são bons... Chega, tá bom. Seja tá menos. Bom. Os caras têm dois podcasts, o Locomocast, que é um podcast incrível, que vai de programas mais sérios até os mais zoeira. E também o Literativa, seu podcast de literatura interativa, que é fantástico. Recomendo a todos ouvirem. E achou a notícia, Genara? Pois é, né? Se a internet colaborasse, já okay, estaria então, com ela tá, em mãos. Não teremos notícia bizarra da beleza, semana hoje. Beleza, pula essa parte. É, eu acho que não vai dar certo. Até porque esse daqui vai vir semanas depois no ar, talvez... Na verdade, eu tenho notícia bizarra da UFSM. Então conta. Fala aí. Eu não sei se não vai ser cortado do programa, porque esse aqui a gente pode editar, né? Porque depois pode cortar depois. Essa semana, um estudante da UFSM, só que lá de Santa Maria, ele sentiu-se muito oprimido. E resolveu que iria tentar tirar a própria vida. Subiu, então, a uma janela do Hospital Universitário de Santa Maria. Eu não vou falar nomes, né? Não cita nomes. É uma história. É uma história. É uma lenda urbana. Supunhetemos. Aí ele subiu... Não, supunhetemos que, de repente, ele esteja acontecendo. Aí ele subiu na janela do USM e grudou o bracinho, porque, assim... Na realidade, esse desgraçado. Do USM? É o Hospital Universitário. É. Ah. Sim, não. Nunca eu foi pra sei. Santa Maria, né? É. Eu sei, mas eu achei que tinha acontecido isso aqui em Frederico. Não, aqui, foi aqui lá tá. na sede, não, então. Pelo que, não, é que pelo que a professora falou aqui também tem, mas esse aqui foi de verdade. Lá o cara tava fingindo. Ah, bom. Lá o cara, nada que aconteceu. Esse maluco é um modo de jaguara, como você gosta de falar. Jaguaredo! Ele já roubou o projetor da universidade, deu mó treta. Ah, meu Deus. Tá sendo processado por mó galera. E daí que aconteceu? Ô, seu processado. Ah, então, não, já revelou quem é a pessoa. É, já não, revelou, falei, vai não. ter que editar. Não, continua. Ele subiu na janela. Ele subiu na janela do USM e começou a gritar: a PC é minha golpista! Só quero me tirar daqui porque eu sou pobre! Porque ele se eu rouba? Fosse filho de rico, não queriam me tirar! Isso aqui é um golpe contra os estudantes dessa universidade! Vou me matar! Ah, e ficou lá gritando. Ele horas. Rouba e a universidade que é errada, isso aí. Ele andou subornar um colega de apartamento pra testemunhar em nome dele. Não, pra testemunhar em nome dele. Ah, acho que isso vai ter que ser cortado mesmo. Teve uma hora que um cara... Ele não, mas ele por, pediu... Por não é uma coisa ele pedi... tão oh, normal. A gente, assim. A gente não pode dar notícia aqui? A gente é jornalista. É, né? Isso é uma notícia. E não falamos o nome de ninguém. Isso a gente não sabe o nome. É uma inclusive, história. Inclusive, eu nem sei o nome. Eu nem sei o nome. É, nem queremos saber, não, né? Eu até tenho uma noção eu, que... Não aí, trabalhamos com nomes, só a história é boa. Apenas com isso fatos. Isso aqui tudo é suposições, né? Supostamente. Essa é a arma, essa é a jornalista. Supositoriamente. Supositoriamente, ele teria pedido uma pizza e quando o cara entregou, ele bateu a porta na cara do integrador e não pagou. Tem isso aí também. Meu é, o cara Deus. É. Meu Deus! O cara tem uma história... Mas é treinado na arte da enganação. Da jaguarice? Treinado na jaguarice. Treinado na arte da jaguarice, tchê! Exato. Renato Augusto, louca, agora que então. Ouviu esse sotaque aí, meu Deus, se apaixonou, né? Não, mas continua a história. Obrigada, eu quero saber como obrigada. Terminou. Não, aí acho que foram lá, tentaram tirar o maluco e puxaram pra dentro e tipo, tentando. Ah, puxaram pra dentro e voltaram pra fora? Ramon, puxaram pra dentro e voltaram pra fora, sabe? Entra e sai. Ó, essa parte depois de corta, tá? É, corta essas partes. Não, é uma notícia. Essa ele, hora ele faria baixou. Sentido. Eu adoraria. Meu Deus do céu. Tá, vamos pro que importa. Quando eu vou falar aqui. Essas coisas, tem que pedir pro Matheus achar o microfone. É uma alternativa. Vamos falar. Para o que importa. Vamos para o que importa, então. O nosso programa hoje, já que nós estamos só em três aqui, vai ser um programa... A gente vai fazer uma parte 2 mais futuramente. É, vai só ser nós meio, três, meio improvisado. Sem ninguém mais. Nós três. Nós vamos falar sobre coisas de gaúcho. Bota aí uma gaúcha. Gostou de fazer... Tu não tem o hino outro... do Rio Grande do Sul e vai tocar bem alto, assim? Não, tem só uma coisa mais galdéria, tipo César Passarinho, uma coisa assim. Nossa. Eu gosto César Passarinho. Meu Deus, mas não puxou é, lá do fundo do baú, tchê. Não, mas eu gosto das antigas, Leopoldo Racine. Não, são boas, são raízes. Então são já raiz. Começando, Ramon, você, a gente pode falar, né? O gaúcho, ele tem uma cultura muito própria, né? Exatamente. Começa outro, música, país, arte, né? Poesia, é que cacetinho. É que eu acredito, cara, eu acredito que um lugar que tem até a própria cena de rock é outro país, cara. Pera aí, um minutinho, vamos levanta escutar, o volume aí. Cagou. Ah, não! A internet caiu! Que droga! Tá, volta pra dentro do Fire aí, então. Então vamos voltando a falar aqui. Então, o Rio Grande do Sul tem uma cena muito própria em todos os aspectos, quase. É um país muito... É um país. Rio Grande do Sul é meu país, meu. Não, eu sou... Mais solito! Não, vocês sabem que eu sou separatista. Eu também, meu. Não, que é só meu país, poxa. Ai, nossa, isso aqui... Tá, assim, eu sei que não pode acontecer, que é meio difícil, mas seria meu desejo, assim, né? Assim, mas se você acredita que o socialismo funciona... eu ia falar isso agora! que eu não vou acreditar em separatismo? Exato! Boa tarde, aqui vocês estão acompanhando o programa apresentado pelo Gabriel e pelo Ramon. Eu sou a Janara Padilha, prazer. Tu é irrelevante. Tá, espera que eu vou te chamar pra tu falar disso aqui. Aqui também. E assim, ó, nós temos aqui presença de várias partes do estado, né? O Ramon é de Palmeiras de Missões, é quase meio um polo aqui no noroeste do estado. Sim, tem é um polo de violência em... e droga. Eu nasci em Erechim, fui pra Carazinho, já morei em Ametista do Sul, Sarandi, agora no Albuquerque. Meu Deus. Até arrotei aqui. Palmeira é maior que Frederico? É um pouquinho maior. Um pouco maior. Já foi maior. Já foi bem maior. Era cidade, Frederico era Palmeira. É. Palmeira, cara, Palmeira ia de Iraí até Condor. Palmeira era chicante. Nossa, mas era enorme mesmo. Era enorme. E você veio de Ivorá. Ivorá fica em que região do estado? É no Triângulo das Bermudas. Você vê que jornalista não é geógrafo, né? É, né? Tá, mas tu tem que saber onde é que tu veio. É uma cidade... Minúscula. 40 km, eu acho, de Santa Maria. 40 km. 40 quilowatts de... Quilômetros de Santa Maria. De Santa Maria. 40 milhas náuticas. Santa Maria. Gente, pelo amor de Deus. Você acha que, será que se você se pesar em quilos náuticos, você fica mais leve? Não, mas... É uma boa... A zoeira, né? Se eu pesar em libra, sim. Eu peso 95 quilos, mas quilos náuticos... Gente, Ivorá é uma cidadezinha legal de morar. Tá, mas o que é que tem em Ivorá? Nada, só cascatas, muitos rios legais. Gente fofoqueira, treta. Pontos turísticos. Tá, então a diferença entre Ivorá e uma reserva indígena Não tem muita. Mas eu não falo mal da minha cidade, eu defendo porque eu gosto. Vamos começar assim. Eu falo mal do Palmeiras. A gente pode... Vamos começar, do Ramon. Vamos começar pelo aspecto de cultura... culinária. Nossa. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem comidas muito clássicas, né? Então eu quero que você cite o que você lembra de cabeça, assim, tá, comidas. Primeiro, aqui. Churrasco. Mas é que o churrasco gaúcho, né? Porque o churrasco paulista. Gaúcho. Que não é churrasco, a gente começa ali. Não, primeiro vamos... Ai, eu vou fazer uma carnezinha na grelha. Churrasco é no espeto, meu. Cara, espeto e cravado no chão ainda. No chão. É. Aquele que você dá 12 horas. Aquele famoso, como é fogo que é? O costelão. Costelão. Vocês estão convidados aí na Fogo cidade. No chão, o costelão, todo sabe? Todo ano tem um costelão. Ai. 12 horas. Os caras começam às 6 da manhã a fazer, ó, velho. Ó, porco no rolete. Porco no rolete, tudo é bom. Porco no rolete, que é 8 horas pro porco girando que nem o capeta. Arroz de China, arroz de China. Parece um porco no rolete. Arroz de China é um clássico também. Arroz de China, carreteiro. Vaca tolada. Arroz com galinha. Falou todos que eu ia falar. Qual que é a sua favorita? Cara, porco no rolete. Bom? Cacetinho! Não, mas eu sou um grande fã do porco no rolete. Oh, falando agora em cacetinho, vocês falaram que... Falando em cacetinho, né? Comentou esse assunto. Vocês viram que encontraram um dinossauro no Rio Grande do Sul? É o cacetinossauro Rex. Pronto! Toca um badum. Agora fala sério. Tua comida favorita, então, é o... É o porco no rolete. Porco no rolete? Porco no rolete. Eu já comi, é bom, né, velho? É bom, é bom. É uma delícia. 8 horas, aquele porco girando que nem o... Babando em cima. Não, né? Girando que nem o peão do baú da felicidade. é realmente o baú da felicidade. Oi. Você fica feliz comendo... E você, Não existe gente triste comendo porco no rolete. Cuca, carreteiro. Minha galera chega a falar cu mesmo. Cuca, carreteiro. O que mais? Pode citar também as comidas que é de grupos étnicos que vieram pra cá. É. Fala. Lá em Forá a gente come bastante polenta. Polenta? Eu gosto de polenta. Eu também polenta gosto de com polenta. Ovo. Nossa, que eu gosto. Cara, eu como polenta com carne, mas ovo. É. Ovo. Polenta um molhozinho de carne, cara, assim. De galinha com polenta fica bom. Cara, o mais aceitável com a polenta é com leite, mas. Com ovo não. Ovo não. Ah, gente, eu gosto. Não vão me julgar porque eu gosto de polenta com ovo. Ovo pra um lado, polenta pro outro. É não. Que nem bolo de chocolate eu só como e ketchup. Eu só como polenta frita. Ah, polenta frita. Mandioca frita é bom também. Mandioca é muito bom. Tudo frito fica bom. Nem tudo, né? Se fritar um chuchu, talvez fique bom. A minha sogra faz, acredita? É bom? Não, eu não gosto de chuchu, né? Não, mas agora... Mas os meus cunhados vamos adoram. Vamos falar uma coisa estranha. Então? Quando eu morava na pensão, o falecido dono da pensão... Aham. Matou ele. Eu moro numa pensão. Não, morreu de infarto. Era um cara bem legal. Ele te viu saindo do banho, né? Coitado, você assustou. O cara era um cara bem legal. Só que o seguinte... Ele morreu, né? Ele fez um... que ele fazia todo ano na pensão uma sopa de pato. Só que o que ia na sopa de pato, além do pato? Eu ia falar pato, água, sangue. Bah, comida com sangue eu não suporto, cara. Morcilha. Mondongo. Mundongo eu gosto. Mondongo. Que nojo, é que tem que saber fazer. Não, tem que saber que aquilo não é bom. Tu gosta, Matheus? É bom, né? É que nem buchada. Não, é que a pessoa tem que saber fazer, não adianta. Aquele negócio tem cheiro de tripa. Eu já comi um que foi péssimo, mas é porque a pessoa não tinha mão pra preparar. Você, a minha avó faz que parece que eu tô comendo carne de frango. Sério? Ó, se eu quis... Pô, não quero tomar sangue. Morcilha, uma vez eu gostava, agora não. Não desce mais. Agora salame é bom. Agora você gosta de outro tipo é de linguiça, né? Tu gosta agora de linguiça. Eu como só outras linguiças. aquela linguiça grossa, veiuda. Aquela que entra na boca, assim, que te preenche. Na boca, que tem... Aquela, ela gosta do churros que você gosta de linguiça com polenguinho? Linguiça com polenguinha. O que é polenguinho? Queijo? É um queijo? É um queijo, né? Sabe, aquela com o anel de cebola em volta, assim? É, o anel de cebola. Anel de cebola. Muito bem. Cara, churros de salsa branca. Não gosto de churros. Os amigos da Genara, uma das amigas da Genara estava presente, a Eduarda Zenzi, que participou do último programa. Zenzi. Foi do último, né? É, foi do último. Inclusive, um beijo pra ela. Um beijo molhado, saboroso. Bem molhado. Daquele de babar da testa até lá na ponta do pé. Aquela lambida. Aquele que derruba, assim, na orelha. Aquele que pega na bunda, puxa a perna e fala assim, vem cá, minha nega. Mas, enfim, eu tô de pau duro aqui. O programa... Vou ficar de pau duro com essa suruba. Vai bater punheta, Ramon. Aí. Opa! Um minuto para apreciação, Rio Grande. Como aurora precursora do farol da vida. Esse pai canta direito, pô. Foi o fim de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância. Chega! Chega de xenofobia. Chega nossa façanha. Chega nossas façanhas. Tá bom já. Não, você é xenofóbico mesmo? Que eu sou, bairrista mesmo. É isso aí, gaúcho é a melhor pessoa desse Brasil. Foi mal, hein? Foi mal. Exceto as catarinenses. Só fala, os gaúchos têm a Genara e o Matheus. Não precisa mais que isso pra provar que é o melhor, entendeu? Obrigada. A raça superior. Muito bem. Não, mas exceto até as catarinenses também. Mas você, Genara, qual é a tua comida favorita? Já falei, é polenta. Polenta? Gosta de polenta? É. Vai, gringo. Eu acho que minha favorita é churrasco, cara. Churrasco não tem. Assim, eu gosto de carne, mas eu não é aquilo que... Ah, meu Deus, se eu ficar sem churrasco eu vou morrer, entendeu? Não, mas, ó, mas... Eu podia passar uma semana comendo churrasco. Eu poderia passar uma semana comendo galeto. Pera aí. Eu vou citar uma história aqui. Os caras do Locomotiva 26... Me mandou uma mensagem aqui, minha cadela tá parindo. Puta que pariu. Nossa, eu quero um filhotinho. Mentira, não posso ter um. Não fala assim da tua mãe, meu. Que horror! Foi ofensivo, mas eu ri pra caralho. Foi ofensivo. Ó, balarão. Eu ia falar aqui que eu ia contar uma história. O Rafael, quando eu vi isso, vai lembrar. Ele contou no Locomocast uma história. Senhor Rafael, senhor maquinista, por favor, escute bem. Que durante uma época, um dia eles fizeram uma semana inteira churrasco. Comendo churrasco vários dias. Não, o que que fizeram? Primeiro dia fizeram churrasco e tal, sobrou um pouquinho de carne. Falou, vamos almoçar a mesma coisa. Só que eles compraram mais um pouquinho pra fechar o almoço. Falei, sobrava mais um pouco. Aí no dia faziam mais um pouquinho. E ficou nessa reciclagem de carne. Cara, disse que no último dia só queria uma alface na frente. E meu pai, ele era uma músico. Uma alface e um pepininho. E uma época... tu gosta de pepininho? Tu gosta do... Pepinão! Ah, pepinão. Tu gosta daquele grande. Grosso. Nossa! Nossa! Vou botar aqui a frase nossa. Do amigo meu aqui do grupo. Cagou. Depois dizem que sou eu que não sei, né? Tá bom. Mas tu não sabe mesmo. Não sabe mesmo, tá burro. Mas ele não sabe. Entendi porra nenhuma, mas concordo com tudo. Abraço aí pro Lucas De Luca. Lucas De Luca. Ele é tipo chamar Rafa Rafael. Coisa assim. Se fosse falar o meu, é Genara, Genara? Não, é Genara Capivara. É tipo, é o pessoal do grupo que tentamos entender. Genara Corna. Hã? Sai daqui. Te retira. Meu pai, na época de música, ele conta que eles ficaram um mês, cara. Só eles chegavam nos bairros, a única coisa que dava de comida era churrasco. E ele não aguentava mais ver carne na frente. Mas eu acho que eu aguentaria. Pelo menos uma semana eu aguentava. Eu não aguentava. Eu não consigo viver sem carne. Tem que ter carne. Eu consigo. Senão seria só um esqueleto, né? Nossa. Gabriel, vai... Corta meu microfone, por favor. Corta aí. Ele é porta de uma rima, ele se chama mano. Meu Deus. Muito bem, agora vamos fazer outro aspecto, né? Como a gente citou antes, o Rio Grande do Sul tem um aspecto muito único na música. Nós temos aqui o rock gaúcho, tem a música nativista, você até mesmo tem o pop gaúcho. Tem um popzinho gaúcho. Tem Manolima. Baitaca. Tem o Manolima. Baitaca, Luiz Marenco. Gaúcho da Fronteira. Gaúcho da Fronteira. Os Serranos. Nossa, cara, só... Minuano. Ah, e tem o... as famosas bandinhas, do qual o meu pai foi músico. É, seu você pai tem... foi... Ah, as bandinhas são top, né? Bandinha é top. Aí, tá porque louco. É só aqui que tem, cara. Porque ó, a bandinha, ela junta música alemã. Ela junta um pouco da música nativista, ela junta valsa, junta um monte de coisa. Sim, é único. É único. Ou tu consegue consegue catar fotos por quatro pra gente botar como exemplo? Por favor, enquanto a gente fala. É pra quem é de fora, provavelmente não sei quem é. Quem fala bandinha, já me perguntaram o que é bandinha e tal. E bandinha eu tive... é aquilo que a gente vai dar com a galera. Sem mandar um link, as pessoas não conseguiram entender. É. San Marino, banda legal. Meu pai tocava na Essência da Lua. Essência da Lua. Primeiro ele tocou na banda Prisma. Tinha garotos, né? Escuta, também. Em homenagem a todos vocês em casa. É ou não é legal? É claro, Magrão. E a gente canta pra vocês. Quem nunca chorou mesmo no vídeo isso aí, não é, gente? Chegando, foto 3x4 pra gente cantar assim pra vocês. Tá vindo, tá chegando. De cerveja, debruçado sobre a mesa. O copo é a minha companhia. Garçom, desce mais uma, num porre de espuma. Eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi. E hoje chora a falta desse amor. Vamos cortar antes que antes que haja onda de suicídio. Cara, essa música é muito corta corações, cara. É. Mas o bandinho é isso aí, né? É uma mistura de tudo um pouco. Tem a famosa cachaca também, que é... A cachaca é um clássico. Tem uma coisa que não é daqui, mas influencia muito aqui. Não é a chacareira, deixa eu lembrar o nome. Cúmbia. Cúmbia? Não conheço aí, não. Cúmbia? Procura aí, bota Ráfaga do... Nossa. Bota aí. Agora... Mentirosa do Ráfaga. Nossa, mentirosa. Agora... Malagueta sanherosa. Não vou. Ah, bem. Bateria morreu. Mas como a gente estava falando aqui... Cala a boca, Genaro. Cala a música do Calei Rio Grande... a boca. A música do Rio Grande do Sul, ela é um negócio muito único, né? Eita. Então... Opa, agora veio. Essa música é top. É, cachaca. Vou chegar em casa hoje e vou escutar. Volume no 100 lá naquela pensão. Isso é cachaca. Você vai dançar agarradinha na garrafa de cerveja no final da festa. É, fazendo a festa. Ou com R15, não sei. Assim, como tu és, mas os caprichos quero me entregar. Só o cara não tem lá. Assim, e o cantor. Como tu és, é tão bonito. Ah, que geralmente tem um guitarrista fazendo aí, ó. Tchim, tchim, tchim, tchim. O cara do teclado faz o trabalho com uns 10 caras, sempre. Pois é. O cara que tocava guitarra da banda do meu pai, meu, ele hoje ele dava vídeo aula da guitarra. O maluco é muito bom, é dos metal, porque ele tocava bandinha, tá vendo, né? Que as pessoas são. É, cara, podia... Meu pai ia fazer Joy Cocker, meu. Se não tivesse a bandinha, teríamos uma cena enorme de metal, talvez. Pois né? É. Mas muito bem. E aqui eu queria trazer a atenção especial para, então, música nativista e o rock gaúcho. Então vamos começar com música nativista. O que, que você curte, cara? César Passarinho... Leopoldo Racer, música de festival, principalmente. Ó, coisa, os caras aqui são tão bons que o nome deles é só o que precisa. E não é nome de artístico, tipo, ah, meu nome é Lady Gaga, meu nome é Katy Perry. Não, Leopoldo Racer. É César Passarinho, meu. É, deixa eu me lembrar um que eu ouvia muito, cara. Neto Fagundes. Neto Fagundes. Outro que tem músicas lendárias de festival, principalmente música de festival gaúcho. É. Eles se puxam. A melhor coisa que saiu da música gaúcha. Mano Lima, Luiz Marenco. O Luiz Marenco é muito bom. O Matheus aqui, o nosso Atlético, eu conheci o Luiz Marenco pessoalmente. O Marenco. Apertou a mão dele? Pode falar que é amigo já então. Amigo pessoal do Luiz Marenco. O Baitaca. Baitaca. Ah, e a Genara? Você Wilson é Paim. Não, e música nativista, você, o que tu curte? É, Baitaca, meu pai sempre escutou, desde Baitaca. Que eu conheço Baitaca ele, é massa. Assim, Baitaca jeito. É até meio engraçado algumas músicas sim, dele, sim. Né? É que tem uma vertente que é mais humorística, de certa tem forma. Eu não sei se é dele essa música, mas eu acho que é. A música do Caçador de Tatu, é dele? Aham, uh-huh. É, né? Tu vai caçar tatu, louco, velho. Cadê a galera? Eu o cachorro caçador. Agora eu não sabe bicicleta, velho. Meu amigo verde nessa caçando, eu não vou. Muito bom. Eu gosto da. Como é que fala? Da oratória do Ramon aqui, que a dicção dele é horrível. Ele fala tudo enrolado, mas dá uma batata na boca, meu. É que nem o Zach Wilde cantando. Só os muito íntimos entendem o que ele fala. É tipo um dialeto que aprendeu de Neto Ramon aqui. É tipo Bosqui, mano. E como vocês já falaram quase assim. Todos os bons, eu acho que pra mim, cara, o que eu mais escuto é César Oliveira e Rogério Melo. Pra mim, eles são geração, assim, eles são muito bons, cara. Muito. Tem grupo Rodeio também na geração, que é bom. A gente não tá falando de Teixeirinha, cara, mas não tá falando de Teixeirinha. Teixeirinha, é que Teixeirinha tá um nível acima, entende? Teixeirinha é tipo o semideus da música. É o Teixeirinha e aquele outro que rivalizava com ele, que eu não lembro o nome agora. Gildo de Freitas. Mas o Teixeirinha é o cara que desceu ao dos céus aqui pra falar assim, ó, façam assim, gurizada. E saiu, entendeu? Por que parece, eu sou mais fã do Gildo de Freitas. O Teixeirinha tem uma estátua em Passo Fundo. Nem o Renato Gaúcho não tem uma estátua. Não, mas sabe o que é engraçado? O Teixeirinha era um dos... Ele pediu uma estátua. Os músicos gaúchos, eles são conhecidos, principalmente Teixeirinho e Leopoldo Racier. Eles se apresentavam com um revólver. E uma faca. E uma faca. O Racier, ele se apresentou uma vez no Galpão Crioulo com 44. Enfiado na... Uma Magno no bolso. No 44, no... Cara, só no Rio Grande do Sul esse tipo de coisa acontecer, cara. Esses dias eu vi um velho esperando dois na rodoviária, meu. Ele tava com um facão no bolso, que dava pra matar um cinco, cara. Ele tava uma espada imagina se tivesse o porte de arma livre no Rio Grande do Sul. Meu Deus. Os negros andando com M16. Mas eu queria muito que a gente pudesse andar com um revólver na Guaiaca, né? Isso é muito bom. Eu andaria com revólver na Guaiaca. Tranquilo. E tu, Matheus, andaria com revólver na Guaiaca? Óbvio, né? Eu andaria também. Tu já anda com pirocão, tem um revólver aí no meio das pernas, 44 Magno. A Genara tem aquele cano longo. Eu sou a legítima mulher surpresa. Mulher Kinderovo. Mulher Kinderovo. Muito bem, agora vamos falar do rock gaúcho. O rock gaúcho ele se separa muito, por exemplo, do rock de Brasília, do rock de São Paulo. Completamente diferente. É muito diferente, porque aqui tem muitas bandas que pegam aspectos de música nativista e ainda tu vê que a temática das músicas é diferente. E outra, a rock gaúcho ele se inspira muito no britânico. É. Tem muita coisa do britânico. Por exemplo, Cachorro Grande é uma banda muito britânica. Britânica, totalmente. É meio Strokes, né? Tu pega, por exemplo, Nenhum de Nós também tem uma influência mais A diferença é que é ruim, né? Não, eu gosto de Nenhum de Nós, cara. Só que, eu tipo... Gosto ele tem você não gosta de ninguém aqui, meu! Não, eu gosto. Cara, sai! Não, mas tipo... Eu quero um Oscar. Mas tipo, o seguinte... por exemplo, Nenhum de Nós teve aquela influência do... do Smith, dessas bandas... Strokes. Mais... Não, Strokes nem existia na época. Não, aquele é antigo, é anterior do Nenhum de Nós. Não? Não, o Strokes é dos anos 90. Nenhum de Nós já existia em 82, por aí. Eu achei que era mais novo. Não, Nenhum de Nós é velhíssimo, cara. É que eu tenho uma rédea daquela música Sonata de Mármore, que eles estragaram o Starman. Cara, eu acho que eu ouvi as duas e eu prefiro a Sonata de Mármore. Meu Deus. Não, assim, claro, eu sou a voz dele é melhor que a do... David Bowie. David Bowie. Só que não faz sentido a letra. Sim, uma letra sem sentido algum. Lá e ver e voltar. Não faz sentido algum, é verdade. Só que, sei lá, a próxima versão é mais bonita. Se tivesse a letra original de... É justo. Na voz do Ted Correia funcionaria perfeitamente. Tá bom. E tem outras bandas que tem. A Cachorro Grande. Não rima, mas também, tipo, né? A letra em inglês. Ó, vamos citar algumas bandas aqui. Cachorro Grande, Tequila Baby. Cidadão Ken. Engenheiros do Havaí. Engenheiros é bom. Engenheiros é muito bom. Os Replicantes. Tem aquela outra. Não consigo lembrar o nome agora, mas eu gosto. Cascaveletes, TNT. É bom, cara. Não, Cascaveletes é sensacional. É o único que eles faziam. Você tem, deixa eu lembrar, uma outra banda gaúcha. Crisium. É uma banda gaúcha. Crisium, aqui eu não sabia. É dali de Ijuí, Crisium. É sério? É de Ijuí o Crisium. O Crisium é uma das bandas mais reconhecidas lá fora. Não de Ijuí. E são muito bons, meu. São muito bons, Crisium. E é rock gaúcho, é parte do rock gaúcho. Sim. Você tem o... Deixa eu lembrar. Mas vou falar uma coisa assim. Acho que a banda gaúcha que eu mais escuto de rock é Tequila Baby, cara. Cara, eu gosto muito do Tequila Baby. Eu ouço muito Engenheiros. Engenheiros é bom. É que assim, o Engenheiros ele é um pop rock, né? Não é bem rock, não é um metal, não é sim, punk. É um pop. É, e o Take La Baby talvez seja a banda de punk mais fez sucesso no não, Brasil. Não, os Replicantes faziam mais. Faziam mais sucesso? Nos anos 80, os Replicantes eram... Ah, não, falando de hoje em dia. Ah, não. Hoje... Ah, porque Ratos de Porão também, Raimundos, são tudo punk. É. Sim, mas por exemplo... Aquela outra também é de Porão, mas eu não lembro o nome. Era dos Replicantes? Sim. Vander Wildner, que hoje ele grava... Sempre teve aquela cara que parece que alguém bateu com uma pá na cara dele. Os dentes que desgraça, é feio. Isso aí também veio do rock britânico, né? Aquele dente feio. Sim, dente feio. Não, é parte do rock britânico, né, cara? Mas assim, ó, Tequila Baby eu acho muito da hora, recomendo as pessoas ouvirem. Cachorro Grande eu não curto, nem nenhum da nossa mesa não curto muito, mas vale a pena ouvir. Eu curto. Mas assim. É que também tô odeio o fato que eu curto Smith, então, pô. Nossa, cara. Nossa. Vocês se odeiam, confessem ao vivo. Smith dá uma raiva, meu. Eu gosto de Smith, cara. Aquele cantor deles. Morrison. O Morrison é chatinho mesmo, cara. Mas eu gosto. Tem músicas que ele consegue acertar. Mas tem músicas que o cara não consegue ouvir. Tipo Legião Urbana. Legião também. Eu não gosto de Legião. Eu gosto. Eu não gostava. Eu aprendi a ouvir com o Menor. Não escuto hoje em dia, mas eu aprendi a respeitar Legião Urbana. Aí, Lia. Sei lá. Você falou, aprendi a ouvir com a minha namorada? É? Aí, Lia. Salve, guria. Mas, sei lá. Ela nem vai ouvir, né? Não, ela não ouve. Lia, vamos ouvir um Fire. E minha namorada não ouve. Não, não, né, ouça. Tem coisas aqui que é melhor não serem ouvidas por ouve. Nossos Tudo bem, agora, daí aqui. Você, Jana, o que tu ouve de música gaúcha e de rocks? Ouva. Rocks gaúchos. Tu não ouve rock, né? Não ouve rock, né? Eu escuto, não. Mas... Ela só ouve Despacito. E funk. Pronto, e né? Cumbia. Acho que tava confundindo com a Ana. E música de macumba. A Ana nem tá aqui pra se defender. Não, é, sim, a Ana, sim. Verdade. As músicas de macumba, claro, né? Como é que eu vou lançar as macumbas assim? Não. No meu programa, não. No meu programa, não. O que é que eu tô... Tu tem limite nessa vida. É o que eu tô pensando. Não, giro, de novo. Eu só... versão Justin Bieber. Acabou ainda. Acabou esse programa. Viu, ô? Eu não programa. Escuto muito, mas quando eu escuto é... Não, você é surda, né? Nossa. Você não escuta muito. É, não, né? Bem, agora eu quero trazer outro ponto aqui que é o vestuário. O gaúcho tem uma vestimenta típica que só ele tem. Aliás, nós os argentinos, né? Nós argentinos, os uruguaios também. Não, mas é mais... Uruguai não é tanto, argentinos não, a mais. Não, Uruguai tem. Tanto que tinha um desenho da Disney, né? Que tinha eles vinham para os Pampas. Sim, Pampa da Argentina. Então eu queria que o senhor começasse, falasse aqui do que se constitui a pilcha. Pilcha. Talvez você sabe. De baixo sabe. Pra cima, bota, esporas, sim, dependendo. Meu avô, né? Esporas são opcionais. Se for um avô, certamente vai Cala ter. Cala a boca. bombacha. Uhum. Bombacha que existem vários tipos também, inclusive. Vários tipos, tem aquela sanfonadinha que é da... Tem aquela com o reco atrás. Não, essa é pra diversão. Essa é pra diversão dos pelotenses. O que é? É, segundo o Lula. Atrás, que eu não sei é pra diversão? Que é. Como que é? Aqui, ó. Ó aí ó. Já não entendeu a piada, meu. Entendeu a piada? Você é burra pra caramba. Ai, meu Deus. Mas, pode ter a faixa. Pode ter a faixa. Ou a guaiaca. Ou os dois. Ou os dois. Eu prefiro usar a faixa e a guaiaca. É maneiro. Camisa. Que pra mim a versão mais original é aquela rasgada, literalmente. Ah, é a rústica. Mais a rústica. Lemos, dependendo. Tem colete, né? Opcional. Colete também. Aí depende. Aí pode ter um poncho também. Um poncho. Meu Deus, Deus, é muita coisa. Pala. Pala. Que... Hã? Isso. Tô muito feio hoje. Joga um pala. Joga um pala. Não existe mais. Mas agora eu tô em dúvida. O poncho entra também? Sim? Sim. E daí... E daí no alto da cabeça, o chapéu ou a boina. Ou a boina. A boina básica. E dá pra usar o lenço também na cabeça. É, também. Tem como se fosse uma bandana. Uma bandana. Sim. Isso aí. Top, ah, top. E dependendo do vestimento, pode ser o xiripá em vez da... Pode ser um xiripá. Que eu acho xiripá, sei lá, eu aí usaria. Assim, não, faltou coisa aí. Faltou a adaga também, que é a importante daga, estar no cinto. A adaga, o revólver, então. Tem gente que usa dois, a adaga e faca. Tipo, faca pra carne. Os mais bagual, né? Tu usa a faca, que é pesado, ó, daí vem se na o cara, não, se o cara usar um negócio desse e não tiver um pau de no mínimo 20 centímetros, nem usa. Não, mas tipo, já chega... vem aquele... Não tiver aquela bola rechonchuda, aquela que tu bota na boca e não Gabriel, cabe. Gabriel, pelo amor de Deus, contenha-se. Segura o seu lado. Exemplo, tesão. Segura o seu lado homossexual, por exemplo, favor. Tem aqueles gaúchos que vem com aquela... A cara vai realmente achar que eu sou gay aqui, né, cara? Vem com aquelas bainhas duplas, né? Que é uma é a adaga e a outra é a faca de carne, né? Que é uma faca dessa tala, aquela três listras. Não, não, não se atreva. O quê? Tem uns gaúchos que vêm com aquelas bainha dupla, né? Que um lado é a adaga e outro é a faca isso, de carne. Isso, isso. Ah, isso é massa. Famosa faca boi. Sim. Se eu for... Tem também o revólver. Tem o revólver. Eu, se fosse usar uma faca, usava adaga. Aí, assim, prato, quando tem... Inclusive, esses dias, eu tava indo pra casa aqui, passou uma cavalgada, tá vindo de Itacoaruçu, acho. Bem massa, galera. Aí tem a galera que vai mais preparada. Além de tudo, a picha ainda leva uma lança, às vezes. E mais uns pedaços de madeira pra fazer espeto de madeira rústico mesmo. Sim. A galera é topzera, meu. Falta o revólver. Normalmente, aquele Colt Peacemaker ou modelo 17. E a polícia não tá nem aí, mas nem olha, né? Não, não, não. Tá usando revólver. Então, se matar lá... Né? Já tá de ponto 40, isso daí é 38. Aí, o cavalo, tem muita que tem cavalo aqui que era para cultivar, na tradição gaúcha. Exato. Outros é pra transar com ele. É, cara, não, o barranqueio é parte da vida sexual. Nossa, meu, não fala isso aqui ao vivo. Para de mexer aí que tá... Não fala isso ao vivo, meu, que horrível. Não, tem um livro, inclusive. Bah, tem uma história na minha escola, tinha um piá que ficou famoso, chamavam ele de Barranco, porque ele foi pego. Escola do Gabriel. Ele foi pego no meio do ato. Pra quem não sabe, barranco é quando você encosta a égua perto de um barranco, você sobe nele, aí as suas calças e... Né? Tá. Pratica a zoofilia. Esse é o mais traumático comum. Tem os que dão o cu pro cavalo. Tem outros esquemas. Cara, isso não é uma coisa só do Rio Grande do Sul. Em todo o país. Cara. É. Todo o país. Tem no Nordeste eu imagino que seja com jegue, daí, não com cavalo. Sim. Cara, mas tem coisas piores. Cartola FC Potreiro Edition. Reclamou das rosetas, menos 5 pontos. Medo de quero, menos 15. Pisou na bosta, menos 3. Eu já pisei na bosta jogando bola no potreiro. Levou uma canelada, 10 pontos. Deu uma canelada, 12 pontos. Perdeu a bola no mato, menos 30. Joga de bola 7 léguas, 12 pontos. Descalço, 10 pontos. Furou a bola na cerca, menos 14. Tá, furar a bola na cerca. Acho que dá pra acrescentar um ponto aqui, que é... caiu na bosta. Aí é um outro caso. Eu tenho uma história. Quando eu era muito criança, eu devia ter uns 4, 5 anos. Meus pais e meus pais, eu tenho um pai e minha mãe, né? Meu pai, meus tios e meus primos mais velhos estavam jogando bola no potreiro. Uma mãe, por exemplo. E eu tava em volta ali, dando aquela correndo em volta no campo, brincando e tal. Aí uma hora, que nem um retardado. Meu pai me joga de zagueiro, né? Meu primo falou, cruza a bola. Meu pai, né, deu aquele chute na bola, a bola foi e eu tava correndo lá do campo. Meu pai chutou errado, deu certo. Ele conta que eu juntei os bracinhos assim e caí. E a tábua no chão. Estaqueou o gorila no chão. E atravou ali, estaqueou. Meu pai disse que não sabia se ajudar, você tinha que se dar uma risada, meu. Deixa. Meus primos escolheram, davam muita risada. Criando imunidade ali nas bostas. Imunidade aqui é a porrada. Tu não caiu nas bostas? Não, eu caí no chão. É tipo jogar palitinho sangrento. Palitinho sangrento? O que é isso, mano? É tipo... É pra jogar com o B da namorada? Nossa, pesadão, cara. Pesadão. Você faz um montinho de areia. Não foi feliz. E taca uma vara. Uma varinha nesse. Fio pau. Você tem que ficar mexendo no palito sem derrubar. Tem que ficar mexendo a vara. Como assim? Tá bom. Se você derrubar a vara, você vai pra porrada. É um jogo sem sentido, que é um motivo só para as pessoas pegarem na porrada. Ah, nós inventamos. Ah, por que não você pega na porrada logo, então? Eu, Ramon e o Samuel, acho que nós... Eu já falei isso aqui antes, eu vou falar de novo. Nós inventamos um esporte, talvez seja um esporte mais retardado que a humanidade já criou. Pinhabol. Se chama Pinhobol. Pinhobol? É como jogar peteca com uma pinha, com espinhos. Aquelas pinhas de pinheiro, assim, aquelas grandes. Tô ligado. Então, a minha mão ainda está sofrendo os efeitos. Eu também, tô com o pulso ainda aberto. Puro calo. Nossa, cara. Cada tapinha na pinha era um grito. Embaixo da unha né, 5 espinhos ali grudados. Aí, amiga, a minha unha tá feita, tá? Desculpa. A minha também, querida, olha. Inclusive, mais bonita que a sua. Pra poder brincar de DJ com você, tem que fazer a unha, né? Oi, Marcelo. Errou. Vamos fazer uma pergunta aqui ao vivo. Quando o Renan açúcar. Ficou te dando em dieta, o Marcelo não ouviu o programa? Finalmente acertaram a vaca! Foi episódio 2. Em primeiro lugar, Renan não me largou em direta nenhuma. Perdeu. Né? Perdeu, Marcelo. Ele falou assim ao vivo. Nesse momento tem que ser editado e mostrar. Está gravado e publicado. Em segundo lugar, o Marcelo ouviu, sim. mas não falou nada até hoje. Até tu tocar nesse assunto de novo num outro programa. Oi, Marcel. Oi, Marcel. Oi, amor. Eu vou começar a me cuidar na rua. Eles têm arma em casa? Não, ele não deu em cima de mim. Eles têm arma em casa? Ele, inclusive, ganhou vários prêmios de melhor atirador do quartel. Tô fudido. Então, né? Melhor atirador do quartel? Os outros estavam fumando maconha, eu posso ganhar, né? É fácil ganhar quando o resto do pelotão tá bêbado. Cabo 46, arma e pro outro lado. Ele é tranquilo. Cabo 22, tira essa arma do cu! Para, meu Deus. Ô, EV. É dedo no gatilho, não é dedo na bunda. Não, não, não. Cabo, não mire no seu tenente. Ai, vocês são um sal, pelo amor de Deus. Era pra ser fúnebre. O negócio foi... Foi dead. Uma vez é muito aleatório, né, cara? Do nosso de uma vaca, a outra hora dá um... Nossa! É. Por isso que a gente gosta do On Fire. É verdade. Tem de tudo um pouco aqui. Mas então agora já tratamos música, vestuário, comida. O que mais a gente pode falar sobre o Rio Grande do Sul? O que mais temos de único aqui? As mulheres lindas e maravilhosas. Isso é uma coisa. Tinha uma época que tinha a musa... Era a musa do Brasileirão, acho. Cara, só ganhava Colorado e Gremista, meu. Claro, todo ano. A gremista ganhou 3 anos seguidos. É só tu ver o Garota Verão. Garota, eu ia falar. Desculpa, o Garota gente. As mulheres hoje são as mais lindas do Brasil. Foi mal. Tem a musiquinha aí. Do Garota Verão, procura aí pra nós. É muito top. A musa do verão. E cada ano é uma versão diferente dela. É muito massa. Aquela coisa fica na tua cabeça assim. Oh, mas sério, mas a versão original é melhor. Mulher gaúcha não tem comparação. Desculpa. Só pode ser comparada com uma no país. Quem? A catarinense. Não, a carioca também é bonita. As que não essa. São. Silêncio, silêncio. Garota Verão, patrocínio, Prefeitura de Capão da Canoa. Planeta Atlântida. Patrocínio, Rádio Atlântida. Planeta Atlântida, Prefeitura de Capão da Canoa. Rádio Itapema. Ele tá fazendo propaganda aqui pro cara de graça, né? Cara, as propaganda gaúcha agora, saindo um pouco disso, também são as coisas engraçadas. Você tem, tipo, comercial Zafari. Uhum. Bota 7 léguas. Uhum, bota 7 léguas. Lâmpadas FLC. Oferecimento. Bota 7 léguas. Sempre patrocínio. No seu pé. Patrocínio, bota 7 léguas. Cara, patrocínio, você vai abrir. Só pra terminar o assunto aqui, realmente a mulher gaúcha, cara, é absurdo. É absurdo. Cara, que tem colegas aqui na nossa faculdade que são de outros lugares que também mas são lindas de morrer. As cariocas são lindas também. São lindas, mas. As espíritos santenses. O sotaque carioca também é muito lindo. Não, o sotaque carioca é tipo assim, você tem que saber quem fala ele direito. É. Porque tem agora, gente que tem um sotaque muito catarinense ruim. Gaúcha, assim. As paranaenses também. Não umas, adianta. A gente Tiana e Genara. Tirando eu, claro. Né? É que você tirando nem mulher eu, não é, né? O Gabriel. Eu não sei. Inclusive, né? Vamos abrir uma enquete pra... Mentira, tô brincando. Genara, com pinto ou sem pinto? Mãe Genara. Com pinto ou sem pinto? Aqui lá do Globo Repórter faz. Eu vou fazer uma montagem pra você. Esquece. Rina é merda no microfone. Tá, enfim, voltando aqui. A minha risada é muito feia. Eu ia falar então, já falando da mulher. Agora, o que a gente ia falar depois aqui? Eu ia falar da Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha. A narração da Rádio Gaúcha pra futebol é um troço absurdo. Porque, assim, o futebol gaúcho... É uma coisa também se eu não me engano, foi eleita a terceira rivalidade, a maior rivalidade do mundo. Quinta maior do mundo. Cara, porque, assim, ó... Ai, Corinthians e Flamengo. Flamengo e Fluminense. Mano, não é nada perto de nada Gaúcho. Grenal. Aqui, realmente, as pessoas são separadas entre gremistas e colorados, cara. Você vê que, tipo... Você pergunta pra pessoa, oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Você é gaúcho, você é gremista ou colorado? As pessoas perguntam. Sim. É. Uma das principais perguntas. E outra, por exemplo... Separa amizades. Mas não. Claro, mas isso também, separa mas, mesmo. Não é a Daiane que veio aqui, por exemplo. É só dar culpa quem é pra quem é gremista, o futebol, né? O futebol gaúcho também não é só Grêmio e Inter. Não, tem não Grêmio, é. Inter. Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas. O Ipiranga de Erechim. União Frederiquense. Sabe que lembra, inclusive, que o Internacional é apenas a terceira maior força do estado. Porque a maior é o Grêmio, depois o Juventude, depois vem o empate entre Grêmio também. Não, o Grêmio é o maior de todos. Sim, tá como o maior no momento. Inter é o time do povo, meu ovo esquerdo. Você não sou nada. Meu ovo esquerdo. Tá, meu direito! Não, pode ser... Não, mas é a narração da Rádio Gaúcha, que é um troço... É o único, cara. Porque os caras, assim, eles narram muito rápido. Gol! Gol! Vai o nome. Posso pegar a portagem? Opa, de quem? Portagem ali, passou pra gente. Eu sou um ótimo imitador, né? Não, daí é bem assim, a reportagem. Ele passou pela esquerda, da Kahneman, lançou a bola e foi direto para o gol. Patrocínio Banco Santander. Patrocínio Banco Sul, sempre com você. Patrocínio Banco Sul, sempre com você. É. Tipo, aí, eles já acabou os patrocínios ali, porque ninguém entende, assim, né? O Fulaninho aqui vai trazer agora as estatísticas do jogo. É o meu que fica. Continua o jogo! Parece os caras lá do rodeio. Aí você finge que entendeu. Tá ouvindo com o amigo, você finge e fala, nossa, verdade, né? Aí o cara, é complicado. É, tá difícil, né? Então! Não, mas o Gaúcho, ele criou uma habilidade de conseguir entender perfeitamente. Mas os caras são realmente muito apaixonados pelos times. Com os fones, bota os fonezinhos. Tu vê que o cara, ele tem uma paixão pelo que ele tá fazendo. Inclusive, tem aquele narrador da Fox Sports agora, que eu acho o melhor narrador, cara. Porque ele, o Grêmio tá jogando. É, cada 5 minutos ele larga o Grêmio, o time com a alma mais copeira do Brasil. Como esse maluco não tá empregado ainda, cara. Imagina ele narrando o jogo do Fluminense, deve ser muito chato jogar narrar o jogo do Fluminense, né? Tipo... Não, quem é? O Michael do Inter. Gol de Cabangu para o Mazembe! O que nenhum torcedor do Inter. Péssimas memórias desse dia. Desgraçado, cara. Deu péssimo. O Ramon é colorado. Eu sou colorado, cara. Eu também sou colorada. Sou colorado, cara. Deus infeliz, meu. Tenho péssimas memórias desse dia. Pega a narração do Pedro Ernesto, então, cara. 2006. Que diabo melhor, cara. 2006, lendário Pedro Ernesto e Nardim. É. Aqui é tão grande a diferença entre as torcidas, a rivalidade das torcidas. Que tipo, você tem famílias de gremistas e famílias de colorados, cara. A família inteira. Ouçam essa. Lá em casa é bem distribuído. Cabeça por Adriano Gabiru. Tocou pra Luiz Adriano, pro Yarley. Olha o gol do Inter pintando. Luiz Adriano tá livre na banhada e tocou no Gabiru. Vai marcar o gol, atirou. É o gol do Mundial 2006. Gabiru, cara. Gabiru fez o gol. Ué, falando isso, o Inter não tem ídolo, né? É de quatro. Opa, é até as quatro? Não tem no momento. Nunca terá. Não. É até as quatro? Oi? É até as quatro, por quê? Já tá na hora? Chegando. É, mas tivemos Leandro, tivemos Falcão, tivemos. Tu me fez uma chamada. Também o Falcão, lembra-se? Falcão também, Fernandão. Não sou eu. Yarley, também um grande jogador. Yarley. Talvez seja, talvez não. Tudo bem, então agora, eu acho que o único ídolo que a gente já teve e alterar por algum tempo é o Fernandão, que é um cara que dá pra respeitar. O D'Alessandro, você acha ainda, mas eu acho ele um pau no cu. Cara, o D'Alessandro é uma coisa que só o tempo vai dizer. É. Cara. Nor, tu fio o jogo? Tu não fio o jogo? Tu não fio o jogo? O tempo foi, o tempo veio. Não fio o jogo? Será que o tempo D'Alessandro já me esqueceu? O D'Alessandro é um tipo muito colorado. Ele, é nada, meu. Eu voltei pro meu time por amor. Por R$1 milhão. Eu voltei pro meu time por amor. Por um milhão de reais. Então, eu voltaria também. Já que é pra falar de... Mano, ele tava jogando o River Plate lá como, não, como gente, reserva. Já que é pra falar de mercenário, então falamos também do Ronaldinho Gaúcho. Ah, mas isso é um filho da puta, todo mundo sabe. Não, você é um filho da puta. Nem um gremista gosta do Ronaldinho Foco Gaúcho. Foco no nosso programa. Sim, é o cara mais odiado do Rio Grande do Sul. Não, tem entrevista gravada ele falando assim... não, quando jogando o Grêmio com essa torcida aí apoiando, joga até de graça. Aí vem pra cá, festa preparada, Ronaldinho foi para o Flamengo. Hã? Oi? Hã? The fuck? Não, mas teve... Não, mas o Grêmio tem ídolos, cara. Nós temos Renato Gaúcho. Rei Knight, que ainda está vivo e treinando nosso maravilhoso time. É que o Renato Gaúcho tem méritos que são puta no time. E o puta jogador. Não, foi, não. E o puta foi. Cara. Porque ô, Matheus, tá rateando. Não. O Renato Gaúcho, cara, ele é a melhor pessoa. Ah. Eu quero muito entrevistar o Renato Gaúcho um dia. Porque ele só dá uma dentro, cara. Ele vira assim, ó. Ah, você acha que no teu tempo você era melhor que o Cristiano Ronaldo? Sim. Sim? Sim. Ele não passa dúvida no rosto do cara. Sim. Eu era melhor. Por quê? Ah, porque no time que eu joguei, no time bosta que eu joguei, eu fui campeão. E ele jogando com o Real Madrid, às vezes perde. Então, quem é melhor nesse sentido? Aí ele... Eu queria ver o Cristiano Ronaldo fazer o que eu fazia no time que eu jogava e tem sua razão, cara. Tem sua razão. Aí, agora ele tá certo. Você estudou pra ser técnico agora? Futebol é que nem na bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, estuda. Mano, que absurdo! Esse cara é muito bom, mano. Mas muito bem, vamos terminando o On Fire. Já demos uma pequena pincelada, pequena... Pisada. A pequena pisada. Podemos fazer a parte 2. A pequena cacetinhada, cacetinhada sobre o Rio Grande do Sul. Então, vamos terminando aqui. Obrigado, ouvinte. Obrigado a você que nos aturou durante todo esse tempo. Obrigado quem fez o download. Obrigado a quem nos deu 5 estrelinhas no iTunes. Como é que faz para dar 5 estrelinhas no iTunes, Ramon? Eu não sei, não tem iTunes. Ramon, eu já te expliquei, velho. Você vai lá. Eu quero saber. Se você tem iPhone, se você tem um Mac, você vai ter o iTunes instalado com a aba podcast. Se você não tem, você pode baixar tudo no eu seu PC. Tenho. E dar 5 estrelinhas para esse maravilhoso programa que já está lá. Se você não tem, você não quer baixar, apenas então assina o nosso feed. E também assim, do Locomotiva 26. Faça como eu. Exatamente. Existem diversos aplicativos para podcast que você pode... Se você tá ouvindo... Na verdade, se você tá ouvindo, você provavelmente já tá assinando, né? Provavelmente, é. Ou você pode baixar no site, é outra opção. Você pode ouvir direto no site. Mas então, aí vai de você. Acesse locomotiva26.com.br. Qual é o site, Genara? Qual é o site, Genara? Eu não sei. Locomotiva26.com.br. Locomotiva26.com.br. Obrigado. Qual é o site, Ramon? Locomotiva26.com.br. Qual é o nosso e-mail? Onfirefw.com. Não, arroba gmail. Arroba gmail.com. Errou! Onfirefw. E qual é o nosso Twitter, Facebook, Instagram? Arroba gmail.com. Arroba onfirefw. Então tá, gente, até a próxima semana. Obrigado pela audiência, pela paciência. Pela paciência. Paciência. É o tempo que o pau demora pra ficar duro. Paciência. É isso aí. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Um beijão. Adiós. Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais.